Catarina, de Amaralina, eu quero seu amor. Menina, oh menina linda, volte por favor. Ai, menina, eu quero lhe rever. Ai, menina, sou louco por você. Agora a praia chora, querendo lhe rever. Nem mais a lua quer lá no céu aparecer. Menina de Amaralina, volte por favor.